das coisas loucas para confundir as coisas sábias. Deus usa dos fracos para confundir as coisas fortes, para que a carne não venha se gloriar. Que somos frutos de um querer, pois se lembrarmos do passado nos faz entristecer. Mas lembranças do tempo, as lágrimas são enxugadas pelo vento. Minha mãe chorando e eu caído no chão. A bala que entra na pele afeta o coração, pois naquele momento todo o seu sofrimento parecia em vão. Mas não, eu começo a me lembrar das palavras que ouvi e não quis acreditar que Jesus Cristo me ama e minha vida vai mudar quando na palavra da Bíblia eu acreditar. Jesus Cristo sem saber o que fazer. Aqueles que diziam os meus amigos parece se esconder. E de repente eu começo a perceber que essa vida eu não quero pra mim e nem pra você. Olhando para os lados eu não consigo enxergar as palavras que me disseram e eu não quis acreditar que Jesus Cristo me ama e minha vida vai mudar. Nas palavras da Bíblia eu acreditar. Consigo entender as palavras que ouvi e não queria saber que Jesus Cristo mudaria meu viver. Deixei todo o meu passado e acredito na palavra do Senhor que diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, irmão. Então não se preocupe, porque se você estiver com Ele, jamais Ele vai te desamparar, jamais Ele vai te deixar para trás. Mesmo que todos te julguem como um fracassado, como um derrotado, o dinheiro que se ajunta na terra não terá valor no céu. Mas aquilo que você faz com sentimento de amor, sim, terá o seu galardão no céu. Por isso que eu digo pra você, eu que já tive um passado errado, hoje acredito na palavra de Deus. Não sou mais o certo do mundo, mas tento imitar aquele que me criou, aquele que me fez, aquele que fez tudo aquilo para que você viva, irmão. Por isso que estou aqui pra te dizer que o caminho do passado já não me pertence mais, e o caminho do seu passado já não te pertence mais, porque Jesus Cristo mudou meu viver e Ele quer mudar o seu viver também.